Lucas passou raspando num Corsa Wind em sul filmado. O motorista do carro buzinou e colou no Focus. É só isso que esse carro novo dá? Brincou a namorada, incentivando Lucas. Lucas pisou fundo e, num instante, o ponteiro chegou a 180. Manera, ô, quero chegar vivo na praia. Lucas freou, não por culpa do protesto do irmão. Policiais rodoviários na pista. Ih, ele tá me mandando encostar. Nesse momento, o Corsa passou e deu uma buzinadinha para escarnecer. Lucas apertou os lábios descontente. Só faltava essa agora. 500 paus e 7 pontos no prontuário. O policial rodoviário apontava o acostamento insistentemente. Mais dois azarados estavam em frente ao posto policial, tendo seus veículos revistados pelos fiscais da estrada. Lucas freou o Focus, baixou o vidro elétrico e puxou o freio de mão. Desligue o motor, por favor, pediu o policial. Lucas obedeceu. Documentos e habilitação, por favor. Lucas abriu o porta-luvas do carro e retirou a carteira com os documentos pedidos pelo funcionário público. Estendeu a carteira ao policial. Retire-os do plástico, por favor. Roberto, do banco de trás, leu a plaquinha presa ao peito do policial. Cabo Edgar. Fechou os olhos, sentindo uma vertigem momentânea. Uma lâmina de prata refletindo uma luz cegante e poderosa. O homem parecia um anjo em cima de um cavalo. Quando o clarão passou, Roberto fitava os olhos verdes do policial que o encarava. Roberto baixou os olhos, cortando o contato. Quero o documento desse rapaz aí atrás também. Lucas, surpreso com o pedido, arqueou as sobrancelhas. Olhou para Roberto pelo retrovisor. Você trouxe seu RG? É claro que eu trouxe, não sou nenhum palhaço, retrucou o irmão visivelmente mal-humorado. Lucas e Rosana trocaram um olhar rápido e desconfortável. Roberto puxou a carteira de couro do bolso de trás da bermuda jeans, tirou o RG e estendeu ao irmão, que repassou ao policial. O rodoviário afastou-se do veículo com a mão da empunhadura do revólver. A arma não estava fora do coldre, mas era apenas um sinal de aviso. Viram o policial entregar os documentos a outro, que acompanhava a abordagem, a alguns metros, e dirigiu-se ao posto rodoviário. Que chato! Tartamudeou Rosana. Lucas olhou para a namorada e colocou a mão no queixo dela. Será que ele viu? O quê? Que você estava correndo? Lucas deu de ombros. Sei lá, vamos descobrir daqui a pouco. O foda é que multa por excesso de velocidade é cara pra cacete. 7 pontos no prontuário, lembrou Roberto do banco de trás. É, eu sei. Nunca tomei pontos na carteira. Se for dessa vez, nem ligo. O duro é morrer com quinhentão pra pagar a multa. Pede pra sua copilota pagar, ela que mandou o besta correr. Rosana lançou um olhar pontiagudo pelo retrovisor, recebendo um sorriso de volta. Eu não mandei ele correr. Eu pedi que testasse a potência do motor. É diferente. Eu acelerei porque quis, rebateu Lucas, tentando pôr fim na conversa. Tomara sim é que você não esteja sendo procurado por nenhum hospício, porque o cara entrou lá com seu RG e se der alguma coisa na rede, você tá pego, Roberto, disparou a língua venenosa da mulher. Roberto enrubesceu. Respirou fundo e, estranhamente, não deu nenhuma resposta. Sua mão escorreu para dentro da mochila que trazia. Sentiu o cabo da faca roçando seus dedos. Era só puxar e enfiar com força através do banco. A lâmina era longa o suficiente para varar o banco e afundar nas costas daquela filha de uma puta. Apertou os olhos, imagens dançando em sua mente. Uma mulher caolha com cabelos de fogo. Sentiu a raiva crescer no seu peito. Tirou a mão rapidamente da mochila e pôs as mãos cobrindo o rosto. Lucas percebeu a agitação do irmão e buscou seus olhos pelo retrovisor. Tinha sido uma péssima ideia permitir que Rosana viesse com eles. Ela não perdia uma chance num bate-boca. Isso o deixava profundamente irritado. Odiava pessoas que não tinham papas na língua. Era esse o único risco no verniz de seu relacionamento com a colega de trabalho. Lutava para que os dois, irmão e namorada, vibrassem na mesma sintonia, que fossem amigos, mas cada vez mais o abismo se alargava e aprofundava. Os dois disputavam idiotamente a sua atenção. Roberto viu o policial do posto devolver os documentos para o cabo Edgar de olhos verdes. O policial voltava devagar, com passos medidos, aumentando o suspense. Será que iria causar problemas ao irmão? Será que se importaria se desse uma facada naquela vaca? Sorriu com o canto da boca. O guarda rodoviário parou na porta de Lucas. Onde o senhor estava indo com tanta pressa? Lucas franziu a testa enquanto rememorava a desculpa. Estou indo para a praia com meu irmão e minha namorada. Sei. É a primeira vez que viajo com esse carro, o senhor sabe? Estava testando a potência do motor. Não estava andando tão rápido assim. 150 no radar, 6 quilômetros atrás. O radar que o senhor não viu, revelou o policial, puxando o talonário de multas. Poxa, cara, nunca tomei uma multa. São 7 pontos. Tem sempre uma primeira vez. Não tem jeito de quebrar o galho? Como assim? Um café, uma cervejinha, não dá para sair mais barato esse deslize? Se o senhor continuar com esse assunto, o senhor sai daqui direto para o xadrez. Lucas calou-se. Ia acabar piorando a situação. O final de semana, que prometia ser divertido, estava começando a ficar caro e amargo. O policial estendeu o talonário para que o motorista assinasse a multa, comprovando ciência do delito. Em seguida, passou-lhe uma via amarela carbonada. Boa viagem, dirija devagar, disse, ao devolver os documentos ao motorista. Lucas mirou aquele par de olhos verdes e retornou à estrada. Meia hora para a frente, encostou mais uma vez, agora no estacionamento de uma lanchonete, à beira da estrada. Chegavam ao meio do dia e o estômago começava a roncar. O lanche foi rápido e sem pentelhação nem por parte da namorada, nem por parte de Roberto. Ao saírem do estabelecimento, Lucas arremessou as chaves para o irmão caçula. Tá com sua habilitação aí? É claro, exclamou Roberto, abrindo um sorriso enorme. Abriu a porta traseira para Rosana. Vai atrás que eu vou na frente com meu irmão. Assim que a mulher sentou-se, Lucas bateu a porta. Antes de se sentar, encontrou o sorriso agradecido do irmão, parado e de pé junto à porta do motorista. Roberto saiu com facilidade da vaga do estacionamento e, sem embaraço algum, colocou o Focus na estrada. Mais 15 minutos e a gente está na praia. Roberto e Rosana sorriram com a informação. Tem uma pousada maravilhosa na Rio Santos antes de chegar a Ubatuba. Vocês vão pirar quando derem uma sapeada pelo lugar. Lucas não tinha mentido. A pousada à beira-mar era deslumbrante, rodeada por mata atlântica, árvores centenárias, altas e tão carregadas de folhas que a sombra, proporcionada pelo pedaço de floresta, chegava a resfriar todo o quarteirão onde ficava o alojamento. Rosana abriu a porta dupla de madeira que guarnecia a suíte do casal. A luz forte do dia de sol banhou gentilmente boa parte do quarto, aumentando ainda mais a sensação de aconchego. Tirou a camiseta amarela e arremessou-a sobre a cama. A parte superior de um biquíni cobria seus seios. A mulher abriu a mochila de Lucas e tirou dela uma necessaire, levando-a ao banheiro. Filtro solar no rosto nunca era demais. Roberto desfazia a mochila, olhando para o quarto escolhido ao final do mesmo corredor que o do irmão. Lucas foi até a porta dupla que separava o quarto da sacada e brindou Roberto com o sol maravilhoso. Roberto, pego de surpresa, levantou a mão, protegendo-se dos raios solares. Morre, vampiro, brincou Lucas, fazendo um crucifixo com os dedos. Roberto foi acostumando-se gradativamente com a claridade e sentou-se na cama, deslumbrante. O lugar era deslumbrante. Da cama podia ver, ouvir e sentir o mar. O cheiro trazido pela brisa marinha era entusiástico. Lembrava a infância. A infância bem distante dos dias de orfandade. Os passeios com os pais na orla. Os sorvetes e as brincadeiras de Lucas, menino como ele, magrelo e serelepe. Sempre o irmão mais velho. Sempre roubando mais sorrisos e comentários dos pais. O sorriso no rosto de Roberto esmoreceu. Lembrou-se de uma bronca que o pai lhe aplicava enquanto as risadas debochadas de Lucas varavam seus ouvidos. Curtiu? Perguntou o irmão mais velho. Roberto apenas aqueceu. Tá chateado por causa da Rosana? Não, disse com a voz fraca e pouco convincente. Só estava pensando em outra coisa. Ela é bocuda mesmo, é o jeito dela. Eu a amo, Roberto. Temos de gostar dela assim mesmo, velhinho. Roberto baixou a cabeça. Põe um calção e vamos cair na água. Depois prepara o bolso porque você é quem vai pagar o camarão na barraquinha. Roberto riu. Vou ver se Rosana já se colocou mais à vontade. Já volto para te pegar. Roberto ouviu a porta do quarto bater quando o irmão saiu. Levantou-se com a mochila na mão e andou até a cômoda. Abriu a última gaveta e lá guardou sua longa faca de caça. Os três tinham comido 2 porções de camarão. Lucas, com o corpo molhado do último mergulho no mar, sorvia mais um gole da saborosa caipirinha enquanto Rosana espichava-se numa esteira tomando sol nas costas. A garota parecia ressonar. Roberto estava na sua terceira caipirinha, escarrapachado numa espreguiçadeira cedida pela pousada do Franco. À direita, afastado uns 150 metros, viam uma danceteria com o nome Next Summer, estampado em neons apagados por conta da claridade do dia. Será que à noite isso aí vai bombar? Perguntou Lucas, olhando para o irmão. Roberto, um pouco desacelerado por conta da bebida, demorou a virar a cabeça. A resposta foi um simples erguer de ombros. Se tivesse mais camarão, eu ia detonar. Ué, vai lá, rapaz, pega outra porção. A gente não almoça, fica no camarão mesmo, sugeriu Lucas. Não, vou dar um tempo. Tem que dar um tempo é na caipora. Se continuar mamando desse jeito, daqui a pouco tu capota e nada de Next Summer de noite. Já parei. Vou para a água relaxar e me livrar da leseira. Roberto mirou o mar. As ondas arrebentavam numa cadência monótona e gostosa. Podia ouvir risadas e gritos alegres vindo das pessoas ao redor. A maioria eram casais de jovens namorados e galerinhas em plena azaração. Depois da arrebentação, via-se um jet ski cruzando o mar velozmente, rebocando uma boia longa e amarela com cerca de 8 turistas montados. Olha, Roberto, é um banana boat. É, eu vi agorinha, na mesma hora que você falou. Da hora. Pô, vou dar um rolê e descobrir onde eles param. Vou dar uma volta nesse troço. Sou louco por novidades. Você é louco por banana comprida. Olha o tamanho dessa aí. Tem certeza que consegue sentar nesse bicho? Lucas sorvia o último gole de sua caipirinha e ainda ria do próprio tom jocoso quando recebeu um punhado de areia na testa. Fechou os olhos enquanto xingava o irmão de tudo que era nome. Isso é para você deixar de ser mané e não ficar tirando sarro do teu mano. Mano, disse Roberto, correndo em direção à água. Pinguço, filho de uma égua, gritou Lucas. Rosana levantou a cabeça nesse instante, despertada pelos berros do namorado. Que foi? É o Roberto, tá bêbado. Foi dar uma volta de banana boat. Lucas olhou impaciente para Rosana. Ela agora dormitava de costas para a areia, bronzeando seu colo, abdômen e a frente das pernas. Estava tranquila, enquanto ele se preocupava com a demora do irmão. A culpa era dela. Se estivessem os dois sozinhos, ele teria ido com Roberto tirar uma no banana boat. Rô, levanta logo, vamos procurar o Beto. Só mais um minutinho. Porra, outro! Você está muito estressado, Lucas, credo! Lucas levantou-se da cadeira e saiu caminhando pela areia. Estava cansado de esperar pela namorada. Um certo sentimento ruim começava a nublar os pensamentos de Lucas. O rapaz saiu caminhando ligeiro. Roberto não era de sumir muito tempo. Quando estavam juntos, chegava a ser até chato, de tão carrapato e carente. 2 horas se passaram desde que deixara a companhia dos dois para ir curtir o tal banana boat. Aqueles passeios pareciam rápidos. Tinha visto o jet ski cruzar umas 5 vezes à sua frente desde a partida de Roberto, e há quase 1 hora nem o jet ski via mais. Caminhou encafifado por cerca de 600 metros. Foi quando notou um bolo de gente, uma aglomeração nervosa a 2 metros de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Alguém se afogara? Ao contrário de sair correndo desesperado, olhou para trás e esperou Rosana aproximar-se, porque ele, com passos duros e cansado de aguardar a boa vontade da namorada, se adiantou. Mas naquele instante, como que atreveu... Caminhou encafifado por cerca de 600 metros. Foi quando notou um bolo de gente, uma aglomeração nervosa a 2 metros de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Alguém se afogara. Ao contrário de sair correndo desesperado, olhou para trás e esperou Rosana aproximar-se, porque ele, com passos duros e cansado de aguardar a boa vontade da namorada, se adiantou. Mas naquele instante, como que antevendo o pior, achou bom aguardar pelo amparo da garota. Chegaram juntos ao amontoado de gente. Lucas sentiu um frio na barriga ao perceber, cercado pelo grupo de curiosos, um guarda-vidas prestando socorro a um afogado na areia. Sua visão nublou. Uma mulher ruiva, de corpo bem feito, estava entre os curiosos e olhou para ele se aproximando. Lucas encarou os olhos frios da estranha por um instante. Antenada, Rosana percebeu a troca de olhares, mas de tão aflita nenhuma reação teve. Lucas passou pela ruiva e embrenhou-se entre os curiosos. Não era seu irmão estirado na areia. Sentiu um alívio momentâneo. Seus olhos e sua atenção foram capturados pelo esforço do guarda-vidas em ressuscitar o resgatado. O rapaz inconsciente deveria ter coisa de 16, 18 anos. Trazia um colete laranja no peito e tinha os lábios arroxeados. Ao redor, Lucas ouvia expressões de desespero e até mesmo gente orando em voz alta. O bombeiro não dava trégua na respiração artificial e na massagem cardíaca. A multidão explodiu em vivas e gritos de alegria quando o rapaz reagiu, vomitando toda a água salgada e caindo numa sucessão sem fim de tosses.